Olha uma boa, 885 na Alfa. 885, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, portão 885. 37, a descida está autorizada até 1.500 pés, com ajuste no 01. Informo 2 aeronaves para pouso, ok? Mais 4 minutinhos. Boa tarde, senhor Zemir. No 31, no 2, autorizado descida até 4.000, ajuste 10 no 5. Desce para 4.015, estou confirmando, mantenha a restrição em TAP. Autorizado o 3192, livre da restrição de altitude em TAP. Ok, descendo direto para 4.000, 3192. Faz pra aviar aqui agora 7.5 milhas. Mike Bravianchi, completa final, torre 1-8, decimal 95, com pouso. 118.95, IAC, graças. Alfa Tango Sierra, autorizado a Serra Brava, Quebec Vista, via rota do plano, nível 080. Na cola da pista no 7, curva direita, sai da árvore, releva. Transponder 5471, controle 120, decimal 8. Mike Bravianchi, passou externo, baixado, travado, possibilidade de uma fase pela direita no 7. Ainda na escuta do controle, 1-8, decimal 9514. Passou externo, baixado travado, possibilidade de uma base pela direita no 7. Mike Bravianchi, autorizado base pela direita, tem condições de realizar uma curta base? Afirmativo. Tente reporte na curta final da 1-7. Vitor Lima, X-Men, livre, alinhar e decolar com o sinal 0 vento 1-7, 0 grau 0 menos. Bom, número 20, autorizado Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette 5, gol número 0. Para o táxi, gol 966, tem 141, 420, Recife. Ao 0 no 5, proa de Paris, se adequando aos corredores visuais, o Vitor Filho Delta. Ecos Lu 90 ciente, torre 1-8, decimal 95. 18-95 para a torre, grato, boa tarde. Atingi 4.000 pés, o TAM 3192, completamente visual. TAM 3192, 2.000 pés, ajuste no 0-5, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. S 2015, autorizado o ILS XUE, reporte estabilizado. Tony McRae, decolar 241, chama controle em 120, decimal 8. Com controle 208, Vitor McRae, obrigado senhora, bom trabalho. 2 Salvador, Eco Zulu November. Eco Zulu November, reporte na final da 35. Final da 35, com check de treino, Eco Zulu November. Check de treino, Max Bianca. Mike Bravian, que são 41, no autorizado Vectrack, agilizando a liberação da pista, reporte pistolista. Matheus, segurança 2000, Vitória Maxway. Do Noveira? Sim. O Vitor Lima X-Ray, a sua navegação direto Coral. Afirma, Vitor Lima X-Ray direto Coral na presente. O motivo de manter a próxima, o tráfego está ligeiramente à sua direita agora, transportando em ferro, descendo em 1500 pés em contato com a torre, é um papo Alfa 31 no Vitor Lima X-Ray. Alfa, fazendo uma intervenção excelente no tráfego. Por acaso há possibilidade do Vitor Lima X-Ray voar MAPIV, Luciano? Confirma a posição MAPIV. Afirmo. A Lima tem igual mais meme. Se for possível, não tem problema. Passou o ideal de MAPIV, o Vitor Lima X-Ray? MAPIV é a 257. Deixa copiado o Vitor Lima X-Ray, aguardando a autorização do centro para eu vou direto do MAPIV. Muito obrigado. No novembro, solo aos 4-4, autorizado Vectrack, taxa até o 4-5, não pode vir frequente. No 966, livre de colagem no 0, vento no 40 graus, 089. Livre de colagem igual ao 966. Já é liberacionar, pode sair. Lareco para a pedida do aeroporto. 3192. Call me ready to take. Guarajiro 4, Tupac, call Tower, we need this moment 5. Okay, 1-8. Alô, Xaner 6327, na 14, na 13, desculpa, puxa, bem acessando. 060. Limitado 060, pro de mapa, professor. Estabilizado ILS, Tan 3192, visual aviso. Tan 3192, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, boa tarde. Positivo, desce para 1 no 1500 pés, o Vitor Kilo Delta, ajuste no 0 no 5 na Prode Paris. 0-7-5, em descida para 1 no 1500 na Prode Paris, o Vitor Kilo Delta. Prode Salvador, boa tarde, gol 1966. 0,7. Ele pouso no 03192. Terra Livre, táxi 60, sessão da Bata, reporte quando o ônibus. Capitão que Serra copiou? Capitão que Serra, altimetro 10015. Controle sonador, azul 2789, transfere e tenda Quebec. Azul 2789, aciona a edificação, desce para 4 mil pés, ajuste Salvador no 0 no 5, via chegada bom. 4 mil via bom, o 2789. Tráfico Salvador, boa tarde, o Chanel 63, zona 4. O Chanel é 3, zona 4, prossiga. É 3, zona 4, por gentileza, provável saída. Qual destino? Petrolina. É para Zulu 2-0. Eu prefiro Zulu 2-0. Momo, transição é Nenim. Poderia confirmar? Momo, a saída, a transição é Nenim. Obrigado. É 9-8, foi na proa de ITAP direto para ITAP interceptar via, descida está autorizada até o 070. A nave da companhia já finalizando o pushback na posição no 3 do Pátio 1, já vai taxiar, pode ser autorizado. Tá bom, aguardando. Boa tarde, o 3192 livrou. É 3192, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3192. Para o Tarso Chaner 6327, temos 1-08 a bordo, 3 horas de autonomia, está atendendo Salvador. Para o Chaner 6327, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio Uníndia. Próximo ao ponto de espera, Chaner Torre, 1-08-95, altímetro 0-15. Acima de Pátio Uníndia, 1-08-95, ponto de espera 6327. Como sudoeste, é um PAT 4. 070-070, procurando pelo tráfego. Papa Tango, Vitor Lima, X-Ray. Mantém o nível de voo 060, informa o tráfego na posição de 11 horas, 11 para 12 horas, a 30 milhas no rumo nordeste, em descida, cruzando o nível 170 até o nível 070, não lembra, é 190. Ciente do tráfego, Salvador, Vitor Lima, X-Ray. Antes da Juliette, o 3192. É 3192, de passagem ao Arcoíris da Bianca, após ingresso a Juliette para o portal 4. Arcoíris da Bianca, Juliette para o 4, 3192. Alô, do Tower, de Delta, no Guará 04, e 098, com o Bode, da Lista. Escuta, Guadalupe, desculpa, poderia repetir a subida? Subida Cidade da Arbor, LF. A informação é que o Quebec, mas a gente foi só aguardando para a Arbor. Obrigado. O Airbus da Stan ingressando no portão 4. Após autorizar o chegar estacionamento, chama para o táxi. Ativa, eu estou da companhia da Stan. Posso autorizar o chegar estacionamento e fazer para o táxi. Azul 4198, pronto, 4. Approved tank report on intersection on April 6, okay? Report on intersection on April 6, okay? Transponder 5530, controle 120 decimal 8. Centro Recife, frequência 2685, secundário 2545, bom voo. 2645, voo 966. Subida Arbor, transição Alefa, 418. Arbor, transição Alefa. Correto, chama para pushback acionamento, azul 4118. Chamará. Positivo, minha 9-8. Gente, vai estar em contato com a empresa. Obrigado. Tá vendo aqui já, obrigado. Então, passamos terra até a volta. Salvador, confirme a frequência por 966, 12645. 12685, secundária 12545. 2645. O azul 698, tráfego já superado, a descida está autorizada para 3.000 pés com ajuste no 0.15. 3.000 pés, 1.015 no ajuste, azul 698. Livre, aliás, é colapso no 0 vento, 1.70 graus, 0.09. Sul Lima X-Ray autorizado a sua subida até o nível 100. O tráfego já foi esperado. Muito obrigado, Salvador. Mantém a cena autorizada. Sul Lima X-Ray. Pode manter 259 em TAP ou azul 698? Sim. Pode manter velocidade acima de 220 em TAP para o 698? Autorizado 698. Obrigado. Decola da pistão no 7, curva direita, corredor axé. Aciona 0112, controle 1208. Código 0130, tá, Juliette? Correto, tá na parte 4, qual o PAB? Suficiente para acionamento, tá, que você colar, chama a torre 1895, altímetro no 0,5, tá, Juliette? Juliette, a livre acionar, posso estar. Autorizada descida para 2.000 pés, ajuste 1.095, autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.015, reporte estável, azul 699. Voo no 097, formação com o Quebec, autorizado com fins via Brasil 21, no nível 360. A cola da pistola 0, curva direita, saída da árvore, transição alerta. Transponder 5535, controle 120, decimal 8. Correction, Guara 04, the line up is maintained, taxiway correction, runway 10. 2 Salvador, Papatango Vitor Kilo Delta. Pode. Rotatória, visual com campo. Vitor Kilo Delta, reporte na final da 107. Bota na final da 107, Vitor Kilo Delta. Alfa Tango Serra, voe. Árvore da presente. Direto Árvore, Alfa Tango Serra. 355 para o Sax com 125 a bordo. Na Santa Nada o Guardião, autonomia de 2 horas e 5 horas e meia. 2 horas e meia? Não, 5 e meia. 5 e meia, gente, o chamamento 355, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, chamamento hoje, 1-8-9-5, altímetro 1-0 no 5. 2-9-5, 9-0-9-5, quanto que era? Viva. Gente, aguarde a coordenação, Alfa Tango Serra. Prato. Controle, azul 2789, autorizaria Duna? Autorizado, Duna, descendo para 3.2789. Duna 3.2789, obrigado. Zero four, clear for takeoff, runway 10 wind, 140 degrees, 07 knots. Takeoff, runway 10, Guara 04. Alfatango Serra, após árvore, direto conquista. Exato, após árvore, direto conquista, Alfatango Serra. Grau 079. Livre, pouso 17, vindo pelo Delta. Chanel 63, 9-0-9. 9-8, completa final, torre 1 no 8, decimal 9-5, bom pouso. 1895, azul 69-8. Papatango Vitor Lima X-Ray, mantém o nível de voo 100, informação de alerta. Chama o centro Recife Frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 251-3395, senhor. Muito obrigado, bom dia. Pessoal, esse é o Guarajiro 4. Guarajiro 4, Spock 5414, ok? Salvador 698, final vista 1-0, vai passar o externo. Salvador 698, continua a aproximação para informação Airbus alinhada na pista 1-0, aguardando a autorização para decolagem, mais um minuto inicia. Na visual começo, 1-8. Azul 2789, está autorizado aí a X-Ray também? Autorizado, prossegue até 2000, ajuste no 0 no 5, 2789. Autorizado aí a X-Ray na 10, o 2789. Quilo Serra Lima, voe Paris. O Quilo Serra Lima está em condições visuais, temos um tráfego à sua direita aí, um asa rotativa, é com o Charlie 35, sem contato conosco. Para o Quilo Serra Lima. Salvador com fogo dessa no Guará 04. Guará 04, oceano de identificação, contato radar cruzando 3.500 pés, sobe o nível de voo 260, CDA. Qualquer lente, 7 level 2, se quiser, abre a parte do Guará 04. 6918, livre pouso na 0, vinhação na 30 graus, 07 mais. Pega para o ponto de estacionamento. Voo no 097 autorizado, tipo estacionamento, chama para o TAC. Chama para o TAC, voo no 097. Para o puxo, azul 4118 na posição 3. Azul 4118 autorizado, chip acacionamento, chama para o TAC. Chamará. Controle Ocean Air 6355 no perfil da EL. É 355, contato o radar na decolagem, sobe, mantém nível 360, saída da EL. Autoriza a de Leda? Pós 2000, autorizado Leda. Partiu 3000 para a Leda. É livre. Guardando essa Leda, até são lá. Azul 6998, Paulo 03, livre direito, chama só em 1219. O livre pouso 10 vento 130 graus 09 noite. O livre pouso para azul 2789. Corrigindo, azul 2789, livre pouso. Livre pouso 2789. Salvador, janeiro 6314, voltando com a informação Quebec, posição 6, para Petrolina 380. Janeiro 6314, autorizado, Petrolina, via Apesudo 20, nível 340. Decola da pista 10, curva esquerda, sai da Momo, transição Nenim, novembro, Eco, novembro, Índia Mike, a transição. Transponder 5543, controle 120, decimal 8. Xenere 6314, autorizado Petrolina, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à esquerda, Momo Ninim, Super Zulu 20, transponder 5543, controle 1208. Xenere 6314, cotejamento correto, chama para pushback acionamento, portão 62. Chama lá, 6314. Azul 6998, portão previsto ao 03, aeronave da companhia já está finalizando o push, mantém a posição agora. Alfa Charlie Mike, a descida está autorizada até o nível de voo 060. 060, Alfa Charlie Mike. 4198, está autorizada até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre 118, próxima 95, altimetro 105. A gente vai via Índia, depois torre 2895, azul 4118. Azul 6918, após o embreio da companhia, ingressa Juliette para portão 3. Azul 2789, Paula 05, livre à direita, chama a Paula em 1219. 219, 2789. Azul 2789, livrou? Azul 2789, Alfa, Kilo 43, atenção aos finalizadores. Alfa, Kilo 43, 2789, ligado. Pelo CA Lima, descida está autorizada para 1.500 pés, ajuste Salvador no 0 no 5. Autorizado 1.500 pés, 1.005, ajuste interno. Laguna 097, está com 178 a bordo, 3 horas de caminho, terno Uberlândia Contact. 108, gráfico. Espero via Pátio Uni Índia. Próxima porta de espera, chama 2198, decimal 95, altímetro 1015. Afirmativo, livre taxi, a Pátio Uni, 7295, ponto 0, voo, 0907, 890, você grata. Aqui é o chamado pouso 1930. Enche no 930, hotel Juliette Serra, reporta livre no CPR. Reporta na livre no CPR, hotel Juliette Serra. 07. Ok, livre decolagem para o 4-1-1-8. 279, posição 4 Lima. 4 Lima, 2-7-9. Decolada 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa. Sim. Oceané 6355, chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 13395, bom voo. 251-335, 6355. Informação Quebec, autorização para Confins, pronto, Cocker. 3217, informação Quebec confere, autorizado Confins, via rota do plano, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5545, controle 120, decimal 8. Yes. Aguarde, 418. Com 45 transponder e 1208 o controle de saída da 3207. 3207, cotejamento correto, chama para o spec para mesmo. Correto. Padrão 07, boa, prossegue em condições visuais na proa de Paripe, Reporta em Paripe, o Guardião 07. Papá Romeu, quilo Serra Lima, passando Paripe, já visual com aeródromo. Serra Lima, Torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Torre 1 no 8, 95, trato, bom trabalho, quilo Serra. Serra 07, 9. Livre decolagem, boa, 0970. Senhor Salvador, boa tarde. Papá Romeu, quilo Serra Lima, passou Paripe, visual com aeródromo. Quilo Serra Lima, reporte na final de 3 milhas, 07, boa tarde. Tenente, reporta na final de 3 milhas, Quilo Serra Lima, 07. Então, tá entre a Ilha de Itaparica e Salvador? Positivo. Para 04, chama o centro Recife, frequência 1028, decimal. Para 04, Recife, 1288, if unable, 16, decimal 0. Have a good flight. Controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1097, 1350 na água, eleva. 1097, contato radar, só mantém o nível de voo 360, via saída da água. 360, via saída da água, 1097. Alfa Charlie Mike, prossiga. O Alfa Charlie Mike inicialmente desce para 2 mil pés. Na chegada do Alfa Charlie Mike, temos um tráfego efetuando a travessia da Bahia de Todos os Santos a mil pés. O Alfa Charlie Mike. Ok, então cancela então o cancelamento do instrumento, vamos prosseguir a descida. Está autorizado, vamos atingir o 060. Autorizado até 2000 com ajuste no 016 no momento. Gente no 016 para 2000 pés, ó, o patatatá, o Fanchari Mike. Com tráfego livre pouso no 7, vento 150 graus 08, nós. Gente, Lima. Gente, condições visuais para 500 pés, Guardião 07. Hotel Juliette Serra está livrando o meu limite de CTR agora no momento, mantendo as condições visuais, considerando o pouso 1930, nível frequência, coordenação de tráfego, até o regresso. Alfa Tango Serra. Prossiga. Informação, região de informação e alerta, mantém o nível de voo 080, chama Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0. O Alfa Tango Serra, bom voo. Tato, 1288, 1260, muito grato, bom trabalho. Autorizado para o cheque acionamento, chama para o táxi. Autorizado para o momento para o táxi, 3289. Serra Lima, solo aos 1 no meio. Autorizado o backtrack, taxa até a base, confirma? Ah, não, a direita está. Bem, lembrando a direita, taxa até a está corrigindo no corte de frequência, boa tarde. Boa. 1097, pode voar direto, Alepa? Autorizado, 1097. É, do 4118 está sobre vetor direita pro 270. Sobre vetor direita 270, azul 4118. Autorizado ILS para o Papapapa Alfa Charlie Mike? Autorizado Alfa Charlie Mike. Boa tarde, estabilizado Alfa Charlie Mike. Azul 4118, chama o centro, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0. Ok, 418, chama o centro 288, alterno 160, boa. Alfa Charlie Mike, visual para o campo. Afirma. Torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, papá Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, repórter passando extenso. Boa tarde. Guardião 7, aguarde um instante. Voo 1097, chama o centro Recife, frequência 288, secundário 260, bom voo. 288, 260, boa tarde, bom trabalho, até lá. Guardião 07, confirma o controle. Só comprou da rotatória, mano. Dia 161, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. 95, vamos pro outro. Valeu. Tapa Índia, ponto de tapa 190, chame Torre Salvador em 118, 95, ajuste de altímetro 0,96. 0,96, altímetro autorizado via parte 1, Índia, até o ponto de espera, dono 0, controlado 295, 14, 3, 2, 1, 7, agora. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, reporte na final de 3 milhas da nossa site. Torre Salvador, o Papapapá Fachale Mike, passando externo, para ter baixado e travado, enquanto o Vitor Mike Charlie. A intenção, base pela direita, no teste, é autorizado. Em Tenente Alfa Charlie Mike tem condições de realizar uma base curta para pouso no 197? Firma, iniciando Alfa Charlie Mike. Tente reporte na curta, final da 197. Alfa Charlie Mike. Bravo Alfa Charlie, correção Guardião 07. Para informação, o Embraer 121, realizando uma base curta para aproximação da 197, reporte visual com tráfego. 06. Jesus 4206, sem identificação, desce o nível de voo 050, via chegada Mário. Via chegada Mário 050, Rádio 4206. Estão prontos. Cidade chamará 63, tá pronto. Site reporte na final do GRE. Mantendo separação do tráfego, vai chamar na final o GRE. Alfa Charlie Mike, para informação, Eco Charlie 35, aproximando do pátio do Iraé, próximo à cabeceira 97, visual com tráfego? Ainda não, querido. Cliente, reporte visual com tráfego, quando o visual mantém a separação com ele. Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, passo para a final da 1-7, confirmando, contra a embaixada de trabalho. Gente, Alfa Charlie Mike, livre pouso 1-7, vento 1-40 graus 07, nós. Alfa Charlie Mike. O Guardião 07 está em sobrevoo aqui, né? Mata assim, depois, após você desfigurar. Gente, está autorizado se aproximar diretamente para a final do Grael, ok? Pode quando lá, o vento no aeródromo é 140 graus 06 nós, o altímetro é 1-0 no meio. Salvador, boa tarde, TAM 3207, próximo ponto, perdão, 0 próximo. TAM 3207, Livrania e de colapso no 0, vento 140 graus, 069. Ali decola da 10, TAM 3207. Charlie Mike, confirma o pátio. Confirma o pátio. Tem solo 25, autorizado Vex 3, taxa até o pátio 5, a porta está livre. Está livre, agora... Cliente Alfa Charlie Você é o repórter em solo controlado, vento é 140 graus, 06 noite. Confirmar os dados do 6314? Tá. 6314, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi da Índia, considera 10, torre 11895, ruas de centímetro, 1-0-6. Obrigado, 7, decola 227, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bom, tá 3, 217. Controle de volta 3217, decolando, você escutando. Então 3217, contato radar, suba para 320, sai da Elta. 320 da Elta, 3217. Salvador, voo 620, posição de número 5, tem informação que deve. 20, estou autorizado Recife, nível 370, decola pistão no zero, a curva esquerda, saída Fulca Caju. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5554. Presente direto e papo, já sendo inicialmente disponível 180. Voo 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1016. Está livre o ILS, reporta estabilizadas, o 4206. 2016, ILS vai reportar estabilizado, 4206. Salvador, boa tarde, passarela 2231, formação Romeu. Passarela 2231, na sua identificação, na proa de mar, para interceptar a chegada a mar e reporta unidade descida. Ok, na proa de mar, está no ponto ideal, passarela. Passarela 2231, desça até o 050. 050, passarela. O TAM 3560 foi direto do UNA, o TAM 3560. UNA 3560. O TASARES 2231, curva esquerda, voa na proa 050, limite ao localizador. 050, limite ao loco, passarela. Salvador, boa tarde, gol 1169, seguinte da informação Quebec, para autorização de tráfego Guarulhos. └└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ transição, simulação pushback, saneamento no 169. Tente da Eu, Leda Mortima, gol 1169, chamada. Peso no completo esquerda para o 040, permanece limite. É, esquerda 040, passarelo. Então 3560 até o nível 1160. Até o 3560. Latam 3560, desça para 3.000 pés, ajuste Mi 16, livre da restrição de altitude em TAP. 3.000 pés, 1.016, 3.560. Batreiro 2231, desça para 050 com 220 nós, é o número 2 na aproximação. Ok, para o 050 com 220, passarelo. Então, 3560, velocidade? Agora só aumentou, vai lá 330 aqui para recuperar. Ah, para 3560. Tem, deixa o 3560 na Praia de Duna, o descendo para 3. 3 mil pés, Duna, 3560, Miguel. Voo no 869, identifica, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meia. Está saindo a chegada, no 869. Voo 3217, Recife, 1251, na terra 3395, bom voo. 251, 3395, grava, bom trabalho, 3217. Então 3560 até 2.000 pés, sem restrição, ajuste Mi 16. 2.000 pés, 1.0 no meia, sem restrição, 3560. Passarelo 2231 até 3.000 pés, ajuste Mi 16. 3.000 no meia, passarelo. Estabilizou aí, aliás, o 4.0 no meia da Azul. Azul 4206, completa final, torre 1895. 1895, pegar. Atrás 2231, direita para o 070, 080. 080 para a direita, passarelo. Essa pro intercepta o localizador, passarelo 2231. Essa pro intercepta o localizador, passarelo. Oi. Guardando tem, livre pouso na 190, 4 2.